de vagabundo. O som do sub deixando os cabritos surdos. Os três dedos do chão, os quebra-mola, passa mal. No som, o repertório racha um rap nacional. A vizinha lá, os gritos xaropando. Invejoso da cidade se rasgando. E olá, olá quem vem e negou. A vida é pra curtir, eu sei, o tempo é curto. Hoje a noite é nossa, bebida e mulher quente. Os comédia tão em casa assistindo tela quente. De farol apagado, o som trincando. E quem vê de longe diz que é carro de malandro. As carretas sempre andando no destaque. Vagava só de 18 quilate. A vida é muito curta, sucesso é passageiro. Amigo é ilusão, mulher é dinheiro. Junto com a suspensão, sempre no top de linha. A praça é o cenário que as cachorras perdem a linha. A rua me chama de madrugada. O sol nascer mais cedo e não dá nada. E é daquele jeito, com os moleque na praça. Red Label na taça, logo os polícia embaça. Os carros se arrastando me inspira a ser mais um vagabundo na pista. Quantas vezes vi moleque feliz num tempo tão que prove que no fim não acaba em love. Sexta-feira, 4 às 11, dinheiro e é bom. Minhas esquinas, meus prazeres, minha rotina, minha vida, minha lombra, curte vinho, adrenalina. Giroflex e capau e olá quem vem. Pelo sábio contra os vermes, mais de 100. Moleque do gueto, de aro 17 na BR. Beauty night, piriguete, às vezes serve. Polícia me persegue, esse ali tá errado. Pagou pro favelado, gambé indignado. Segura a pulsação porque os Opala tá em febre. Assume a posição que maloqueiro atua em série. Quantas vezes vi os cara preta te acordar. Quantas vezes vi a noite, o dia assim pra nós virar. Quantas vezes vi o som que, quantas vezes vi o quebrado, o show que, quantas vezes vi aqui tem sangue e bom que, quantas vezes vi hoje tem TV.